O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia de Souza Pacheco. Eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp e fundadora da Associação Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com os senhores, todas as semanas, para falarmos sobre a ciência trilogia analítica, que estuda as causas psicossociais da destruição do ser humano e da humanidade. E também traz as propostas de Kepp para o tratamento, para a terapêutica das enfermidades individuais, sociais, espirituais e até ambientais mesmo, da nossa sociedade, do nosso meio ambiente, da nossa vida espiritual, da nossa vida social, familiar, enfim, tratando o que o ser humano, como ser humano, transtornou o paraíso que ele deveria estar vivendo, que é esse planeta Terra. Então, a ciência keppiana, ela é aplicável em todas as áreas de atividades do ser humano, desde a psicanálise, a psicoterapia, a psicossomática, a educação, a economia, a tecnologia, enfim. Eu gostaria de hoje começar o nosso programa lendo um aforismo de Norberto Kepp, de um livro que ele escreveu chamado Escravidão e Liberdade, e que ele lançou em 2011, esse livro. Então, na página 43, ele fala o seguinte: não existe bem individual sem haver o coletivo. Ele diz aqui: nós temos que concluir que qualquer atividade que não seja em benefício do povo é trabalho escravo para alguém. E não importa que seja serviço público ou particular. Tal fato pode acontecer no plano individual como no social, nas sociedades secretas. Então aqui ele põe um diálogo com um cliente. O cliente diz o seguinte: eu só me sinto bem quando trabalho para o benefício do próximo. Por que acontece isso? Tenho a impressão que esse tipo de atividade está de acordo com a natureza humana. Então Kepp conclui aqui que todo indivíduo que age só em função dos próprios interesses está sobrando neste mundo. Primeiro porque ou vivemos na mesma intenção ou afundaremos todos juntos. E segundo, porque a civilização está brecada por causa do egoísmo do ser humano. Essa questão, né, que o Freud trouxe, até dizem que o que foi mais importante foi a questão das três fases que o indivíduo passa e que com o tempo deveria serem superadas. Quando o indivíduo nasce até os 2 anos, tem uma fase assim, vamos dizer, oral, né? Em que tudo a criança põe na boca, né? Então a criança quer ter o conhecimento, quer ter sensação através do alimento. E mais tarde, né, se a pessoa se fixar nessa fase, veja bem, hein, se a pessoa continuar se alimentando demais, dando um valor essencial à comida, inclusive a fala, né, a criança chora muito nessa fase. Então é sinal que aquele ser continua entre 1 e 2 anos de idade, assim, no sentido emocional, né? Não saiu dessa fase. E se os senhores notarem, poderão ver que as televisões, os rádios, né? Toda a mídia em geral, jornais, revistas, se baseiam, assim, o seu trabalho na divulgação de anúncio sobre tipo de comida, sobre coisas assim infantis. Então, a civilização americana, 80% dos americanos são muito gordos. Quer dizer, se são gordos é porque eles se alimentam demais. E quando vem uma pessoa muito obesa fazer análise e quer diminuir a obesidade, então pergunta, o que, que eu faço para emagrecer? Para de comer. Ou então come menos, pronto, emagrece. Mas esse é o problema, né? É que a pessoa vive naquela fase oral e não consegue evoluir, não consegue sair disso. Então, o que eu estou falando é que a psicanálise em geral que nós fazemos não é mais a psicanálise típica freudiana, porque Freud e seus adeptos, né, até hoje criaram aquela ideia do complexo de Édipo. Então, todo o tratamento que eles fazem é baseado na conscientização para o indivíduo saber o que, que acontece na vida dele segundo essas três fases que eu estou citando agora. E a segunda fase, entre 2 a 4 anos, seria chamada a idade analsádica, né? Analsádica por quê? Porque a criança entre 2 e 4 anos, ela começa a prestar atenção no intestino dela. E de tal maneira ela é tão interessada pelo funcionamento intestinal que, se deixar às vezes a criança sozinha, ela come até as fezes. Isso é comprovado, né? Toda a família, todas as mães, pais que tiveram filhos, sabe que isso acontece. Agora, o que, que significa isso na fase adulta, né? Se a pessoa, por exemplo, é muito apegada ao dinheiro, isso acontece mais entre os poderosos, né? O poder geralmente vem pelo dinheiro. O poder atual da sociedade é regida pelo dinheiro. Então, se o indivíduo é rico, antes a gente falava milionário, agora tem que falar até bilionário, porque 1 milhão até é muito pouco para eles. De maneira que o indivíduo que ama o dinheiro, que se apega ao dinheiro, portanto ao poder atual, e não deixa de jeito nenhum, então fica lá os anos todos que ele foi eleito, inclusive na rapinagem, né? Pegando tudo que pode para ele. Então é um indivíduo que está emocionalmente entre 2 a 4 anos de idade. Quer dizer, não saiu dessa fase. Então, o que, que significa isso, né? Atualmente é o tal capitalismo selvagem. Então, o indivíduo respeitado, o indivíduo que o mundo dá valor, é um indivíduo rico. Por isso que as revistas, né, a mídia em geral, elogia muito o indivíduo rico, porque a própria mídia em geral foi comprada por eles e para fazer a promoção deles. Então, toda pessoa que tem poder e que faz as leis, por exemplo, os advogados, né, os juristas, eles fazem as leis para o benefício deles, do pessoal do poder, e não em benefício do povo. Por exemplo, quando a gente viaja, eu vou dar esse exemplo que todo mundo conhece. Então, tem essas sinalizações aí para ver a velocidade de cada um. Então, de repente, tem um aparelho lá numa curva que até ninguém vê, registrando a velocidade da pessoa para assaltar o dinheiro dela. Então, lá vem a multa. Então, o indivíduo, agora para viajar, o indivíduo para pegar uma estrada, e mesmo na cidade, é claro, ele tem que prestar mais atenção aos postes de sinalização de velocidade do que ao próprio trânsito. De maneira que essa é uma lei totalmente contra o povo. toda lei que cria problemas para o povo é imoral, é uma lei injusta e não pode continuar assim. De maneira que o que a sociedade está vendo no momento é que esse pessoal que tem uma vida emocional de criança de 2 a 4 anos, esse pessoal que tomou o poder, porque são os donos, os grandes donos dos grandes bancos, né? Por exemplo, a Fed, né? Que é o Banco Federal Americano, que é internacional, não é do governo americano. Então, é um fato interessante. Os Estados Unidos, assim como o Brasil e os outros países ocidentais, eles devem para os bancos. Então, acima do poder político está o poder econômico social. Esse poder econômico é que dirige o poder político. Então, quando o político faz uma lei, a lei tem que ser para favorecer o poder econômico acima deles, e não o povo, e não o presidente, e não os poderosos dentro da política, porque os políticos estão, vamos dizer assim, totalmente dominados, né, pelo poder econômico. Para ele subir, ele tem que fazer promoção. E para fazer promoção, tem que ter dinheiro. E se não recebe o dinheiro de fora, ele então não tem os meios para subir. Às vezes é uma pessoa do povo que não tem poder nenhum, de repente se torna um poderoso politicamente e se torna milionário. Por quê, né? Porque o poder, vamos dizer, político está submetido ao poder do dinheiro, né? Está submetido ao poder do dinheiro. Então, notem que essas pessoas são pessoas anais sádicas. São como aquelas crianças que vivem em torno das fezes. É uma coisa muito interessante e muito científica, que vem do tempo do Freud. E depois, né, entre 4 e 6 anos, o indivíduo pode entrar numa fase chamada genital. O que seria essa fase, né? Seria o interesse do indivíduo, do ser humano, da criança, de 4 a 6 anos, pela vida sexual. E não como Freud falou, que desde que a criança nasce já tem libido. Não tem, não. Esse é um grande erro do Freud. O Freud é um gênio, né? Na questão, por exemplo, da técnica, na questão da metodologia, né? Ele sabe, ele que deu os meios para todas as pessoas que seguem o trabalho dele penetrar no interior do ser humano, naquilo que ele chamou de inconsciente. O que que acontece, né? É que, geralmente, a pessoa comete um erro que ele não aceita porque ele tem a censura. Até a psicanálise chama de superego. Então, a pessoa faz uma coisa que acha que é errada. Em vez dela analisar aquilo, em vez dela ver o que foi, ela esconde. Isso que ela esconde é que manda na vida dela. Então, o Freud chama de inconsciente, né? E nós falamos mais que o grande problema é uma inconscientização. Não é aquilo que está escondido e que vem escondido, mas aquilo que a pessoa quer esconder e que obriga a pessoa a ter contato com aquilo. E, por exemplo, a psicanálise foi criada por isso, para o indivíduo ver aquilo que escondeu e que está dominando a vida dessa pessoa, e que se ela não perceber o que é, ela não vai se curar das doenças que tem. Então vejam que para a pessoa melhorar, por exemplo, até de doenças físicas, não são só doentes mentais, né? Doença mental é esquizofrenia, é depressão, né? é aquela dualidade que existe entre a depressão e a mania, né? Fala muito do indivíduo depressivo. Então, todas as manias, as obsessões, a tendência anética. Bom, tem um monte de nomes, né? Agora, não é só isso que a psicanálise cura. Ou então tenta curar, ou então analisa. Mas também as doenças. Uma pessoa que toda hora está doente. Então, a gente diz, por que o indivíduo, né, se machuca tanto, né? Ela vai andando e dá um tropeção e cai. E vai fazer qualquer exercício, ela se machuca. Isso não é algo natural. Isso é uma atitude de punição. Então, a pessoa que vive sempre doente, sempre com torções, com questões respiratórias, questões assim do aparelho digestivo, etc., até do sistema ósseo, né? Quando quebra um braço, uma perna, coisa assim, são pessoas que estão se punindo de erros que elas cometem e não querem saber por quê. Então, por que que o indivíduo adoece tanto? O indivíduo hipocôndrico, né? Que só pensa em questões físicas, em doença, é porque substitui, por exemplo, aquele sentimento de culpa, então ela pratica o mal, né? Ela, por exemplo, tem muita inveja. E veja que é um triângulo aí muito perigoso. A questão da inveja, a questão da soberba e a questão da ira. E se a pessoa não perceber que ela tem muito esses três elementos, ou então burla, ou então a questão, por exemplo, até pessoas assim religiosas, elas dizem que o chamado purgatório, né, onde a pessoa vai purgar os pecados, no purgatório tem as pessoas que caluniam. A maior parte são aquelas que falam mentira, que perseguem os outros. Esse é o grande pecado da humanidade. Mas também tem os outros, né? A gente pode dizer a questão da preguiça, né? É terrível, né? A pessoa que tem preguiça é a pessoa que estanca a vida. Ou então a questão da avareza, né? Do dinheiro. De maneira que eu fiz uma definição da patologia que é o pecado. O que que é o indivíduo patológico? É aquele que nega, né? Nega o bem, nega a verdade, nega a beleza. É aquele que nega, aquele que omite. Ele sabe das coisas, pode ajudar e fica quieto. Essa questão de omissão é terrível para o país. Então, o Brasil é um país em que o brasileiro se omite de falar a verdade, a não ser agora, de vez em quando, essas passeatas todas que fazem. Então, a omissão é um grande erro. A pessoa sabe o que podia te falar, o que podia fazer e não faz. Então, é a negação, a omissão e a deturpação. A deturpação é mais na mentira, né? O indivíduo pode falar a verdade e mente. De maneira que essa é a origem das doenças. Agora, nós temos aqui um grupo, gostaria que falasse alguma coisa, a questão odontológica da Marcinha e da Heloísa. O que que a Heloísa, a primeira vez que está no programa, o que que ela pode falar, assim, rapidamente, sobre a questão emocional e os problemas, né, a cárie dentária, todos esses problemas dos dentes. A senhora acredita que problema dentário vem da emoção? Eu acredito, e como eu sou formada há 30 anos, e trabalhei um pouco também nos Estados Unidos, em Portugal e aqui no Brasil, que eu trabalho agora, né? Eu acredito porque eu vejo isso no nosso dia a dia, da Márcia, meu, como dentista, que é impressionante, né? Que as pessoas que são mais emocionais, assim, que mais adoecem na boca. Às vezes tem casos de emergência, são sempre ligadas à vida emocional dela. Essa questão que o senhor fala da inconscientização. Ela não quer ter nenhum contato com ela mesma, com os erros dela, as falhas dela. Pessoa que tem muita raiva, assim, né, Heloísa? É, a raiva dá uma alteração muito da saliva. A saliva é muito energética, ela protege muito a gengiva. A raiva, então, muda a saliva, né? Altera a saliva, diminui muito a saliva, que é um fator energético, então a pessoa fica sem defesa. E aí, mais facilmente, ela pode adquirir cáries dentárias. Então, a cárie vem de dentro dos dentes, né? A maioria. É, existem umas externas, que é mais no esmalte, mas as grandes cáries, elas são de formação interna. É lá, bem dentro, e depois vai indo para fora. E a pessoa, se ela não conscientizar, se ela não controlar a raiva, com certeza o dente, a cárie vai crescendo, né? Sem tratamento, sem um controle emocional, ela pode perder o dente de tanta cárie por emocional. Então, a questão da, por exemplo, da raiva que a pessoa tem, tem essa doença agora, que é uma doença até moderna, terrível, o câncer, né? Que o câncer só pode ser curado se a pessoa tomar consciência da arrogância, da inveja e da raiva que ela tem. Então, nessa questão, né, Heloísa, o seu trabalho antigamente, né, a odontologia queria, assim, mudar os dentes, o mais importante é conservar, não é isso? Conservar os dentes naturais. É o mais importante. E as pessoas tendo essa informação, essa conscientização, com esse trabalho da odontologia psicossomática, trilógica, tem muito mais saúde. Depois, com revisão, assim, é só uma limpeza, quase não formam mais cárie, porque eles aprendem essa origem emocional de inconscientização do ser humano. Essa implantação de novos dentes, né? Então é um erro, não é? É, aí é que tá, aí é o dinheiro na frente da odontologia, da ciência. Dá muito lucro para as multinacionais que fazem implantes e para os dentistas, e o povo fica sofrendo, é algo muito artificial, invasivo. A Marcinha está de acordo, né? Claro, porque o senhor estava falando dessa questão anal sádica. Mais um americano que influencia a odontologia brasileira, para só no artificialismo, colocar coroas, clarear os dentes, trocar os dentes por implantes, né? Então vem muito a influência mesmo do poder econômico nisso. Então, e o Alexandre queria falar o que aquela hora, Alexandre? Eu lembrei que essa questão das três fases, né? Que o Dr. Kepp estava mencionando, No trabalho do Dr. Kepp, o Dr. Kepp mostra que a fase madura não é a fase genital, né, que nem o Freud colocava, né, mas que é uma fase afetiva e intelectual que viria depois, né. Então a gente nota que a sociedade atual ela está toda baseada nessas três fases, quer dizer, a sociedade está muito sensorial, né, neurotizada, né, e que para passar para essa fase afetiva e intelectual, ela teria que se ligar mais, por exemplo, à estética, as artes, né? Quer dizer, quando a arte entra na sociedade, ela eleva o ser humano desse aspecto mais sensorial para um aspecto mais psiquizado. É isso aí, tem que desinverter tudo. Nós temos só 30 segundos, o Marco Lira. Quer dar uma mensagem rápida? Eu lembrei nessa questão de oralidade. Rockefeller criou essa ideia que açúcar é energia. Foi construída uma indústria enorme de açúcar no mundo todo, que no fim estraga paladar das crianças hoje. Eles não querem depois comer comida verdadeira. É, esses são a praga da civilização, esses poderes, né? Esses poderosos que governam o mundo nas costas dos outros. Então eu gostaria de dar para vocês o telefone da Cita para informações a respeito de psicanálise individual e de grupo, de cursos. é 3032-3616, 3032-3616. Para nossos livros, programas de televisão e de rádio, também podem acessar o site www.stop.org.br. www.stop.org.br. Até a próxima.